fazia marginal mixtape. Meu parceiro, funkeiro, Ike Castilho, de Genegralha na área, Café Crime, Brutal Crew é a firma, tamo junto, é nóis. Nessa porra de jogo, café crime, panqueiro, tenta não, comédia.